saber. Tô nas alturas e não tô pretendendo descer. Sem preguiça, espanta a cobiça. Vou te dizer, dos podres sempre soube me proteger. Enquanto vários se focam no que não me interessa, permaneço tranquila, longe do que me estressa. Bem doida completamente, sem nada a dever. Sem passar dos limites, com classe vou me entorpecer. Eu gosto de uma boa festa, bebida quente, tomo toda sem ter pressa. Dá licença que de tudo não se atravessa. Se liga que na pista tem só quem sente a batida. Eu gosto de uma boa festa, bebida quente, tomo toda sem ter pressa. Dá licença que de tudo não se atravessa. Se liga que na pista tem só quem sente a batida. Bem acompanhada, não tem pra ninguém. Personalidade própria, levada nota 100. Cidade é Curitiba, onde original se mantém. Sente somente aqueles que provém do bem. Gosto da batida que quando toca hipnotiza. Desenvolve a pira de quem se identifica. Se não quer curtir, não fique parado igual manequim. Encosta na parede, dá espaço pra quem tá afim. Eu gosto de uma boa festa, bebida quente, tomo toda sem ter pressa. Dá licença que de tudo não se atravessa. Se liga que na pista tem só quem sente a batida. Eu gosto de uma boa festa, bebida quente, tomo toda sem ter pressa. Dá licença que de tudo não se atravessa. Se liga que na pista tem só quem sente a batida. Os de verdade estão presentes, não pode ser diferente. Se carrega cultura no sangue, sempre represente. Brindes, bebidas quentes, estilo evidente. Sabendo aproveitar cada momento envolvente. Já que tá longe de acabar, vai curtindo sem se apressar. Relaxa, se solta, toma umas pra aliviar. Sente o peso, deixa rolar, só que sem desanimar. Com boa intenção pra energizar. Eu gosto de uma boa festa, bebida quente, tomo toda sem ter pressa. Dá licença que de tudo não se atravessa. Se liga que na pista tem só quem sente a batida. Eu gosto de uma boa festa, bebida quente, tomo toda sem ter pressa. Dá licença que de tudo não se atravessa. Se liga que na pista tem só quem sente a batida. Se joga no poedão.